Pô, Guto, que calor! Peraí, vou pegar a barraca. Mas cadê a barraca? Ficou no carro. Ficou no carro? E cadê o carro? Está ali mesmo. Opa! Cadê o carro? Foi rebocado ou foi roubado? E agora? Voltar a pé? A pé. É mole, gata. Só 3 ou 4 horas. Vai ser gostoso. É, eu queria me queimar, mas isso já é exagero.